noche. Adrianinho dos teclados, o boizinho de Pernambuco. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar lá. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar se apaixonou por alguém? É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça. Então sua amizade esqueça. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Simbora curtir, quem sabe faz ao vivo. Adrianinho dos teclados, o boizinho de Pernambuco. E se um dia você me chamar pra conversar embaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça. Então sua amizade esqueça. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser